Elegemos o tema sobre a gestão das terras comunitárias no contexto das autarquias em Angola. Na verdade, essa apresentação surge através de um contacto que tivemos com o Bernardo na conferência provincial das organizações da sociedade civil, em que o tema de discussão foi as autarquias locais. Esteve nesse encontro como relator o Sr. Bernardo Castro, secretário de Estado também para a reforma do Estado, do Ministério da Administração do Território. E nós convidamos, na altura, o Sr. Bernardo para continuarmos a fazer as reflexões também no nosso espaço, porque acreditamos que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de lá estar e é um assunto de interesse de todos, daí que convidamos o senhor hoje para estar aqui conosco. Bernardo Castro já é uma figura conhecida entre nós, já é de casa, né? Como disse mesmo. Já não vou fazer muitos comentários sobre o seu perfil, mas rapidamente dizer que o senhor Bernardo Castro é mestre em adaptações às alterações climáticas pela Universidade de Portugal e é diretor executivo da ONG Rede Terra. Portanto, como disse, no dia de hoje nós vamos falar sobre, dentre outras questões, sobre a terra como um ativo econômico para o desenvolvimento local, no quadro da implementação das autarquias e o papel das autoridades tradicionais, como chama o Sr. Bernardo Castro, num quadro socioeconómico. Portanto, vamos olhar a terra no contexto do poder local e a pergunta: qual o paradigma sobre o qual serão protegidos os interesses próprios das populações locais no domínio consuetudinário e quem deverá administrar as terras no domínio consuetudinário? Essa então a questão para o nosso debate. Vou passar sem mais delongas a palavra ao Bernardo Castro, que já conhece a metodologia do espaço. Por favor, tenha 15, 20, posso lhe dar a boa atenuante. Muito obrigado. Ok, boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Bem, como o Rodrigo já falou, nós já tivemos uma conversa em torno do que eu tinha escrito. Introduzi mais outros elementos, mas o objetivo principal é mesmo tornar social o discurso corrente sobre o poder local. Isto é que é mais importante. Criarmos esse espaço de diálogo, de reflexão, para ver se multiplicamos algumas ideias que possam ser úteis para o âmbito do processo de institucionalização exatamente das autarquias locais. A nossa terra, o nosso foco é exatamente as terras do domínio consuetudinário, ou seja, aquelas que são protegidas por costume. E configuram também outra forma, portanto, do poder local, nos termos exatamente do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição. Portanto, e a questão essencial é: bem, estamos a falar das autarquias, e então como é que podemos enquadrar as terras do domínio consuetudinário enquanto expressão do poder local? Atento a diversas situações que remeteram exatamente a essas terras e esse poder, não é, ao esquecimento, tanto durante a administração colonial e atual mesmo, senão a instituição do poder tradicional acaba por ser, digamos assim, um instrumento ao serviço daquilo que durante a administração colonial, ao serviço, ainda com alguma exceções, portanto, ao serviço da administração colonial, mas também hoje ao serviço do Estado, angolano. Portanto, não tem em si a dignidade que convém enquanto instituição do poder tradicional. Eu não sei se valerá a pena entrar por esse detalhe, o que é isso, porque algumas comunidades fizeram por esse discurso. Então, não me convém, se calhar, entrar por ali. Apenas dizer que é um espaço político, social, econômico e cultural sob autoridade do poder tradicional, isso para mim interessa. há um poder político que é tradicional, há um território e há um povo. Né? E então é isso mesmo que faz com que se afirme como expressão de poder local. Portanto, podemos avançar muito rapidamente. Temos muitos diferentes significados, como significado político, econômico e cultural das terras comunitárias. A terra, a nossa legislação fundiária, é critério de cidadania, ou seja, se é terra, está excluído, cidadania e inclusão. Portanto, e terra é inclusão da cidadania, a terra é um artigo econômico para que as pessoas se desenvolvem, enfim, e então, e a expressão da identidade. Mas no quadro, digamos assim, do recurso natural da terra, a terra é acima de tudo poder. É poder. Não pode dizer terra sem olhar para aquilo que encontramos nela, não? A terra. A terra sim, poder. Vamos avançar. Okay. Isso tem muito a ver com a teoria também, não é? Da administração direta e indireta do Estado. Nós nos situamos no lado esquerdo, portanto, onde está o poder local, cuja tónica, portanto, é a prosecução do interesse próprio. Satisfação do interesse próprio, quer do poder das autoridades tradicional, quer da autarquia como tal autarquia ou outras formas, né? Como poderíamos dizer um distrito, por exemplo, pode ser constituído também em um outro poder local. Sim? As condições para a implementação do poder local, nós já sabemos que é preciso ainda que se produzem instrumentos, quer políticos, tanto políticos ou normativos, definições, metodologias e o resto. Portanto, estamos ainda numa fase preparatória, quer do ponto de vista de elaboração dos Estados e instrumentos que vão regulamentar, disciplinar os objetivos, enfim, ainda nada está acabado nisso. E é preciso identificar o quê, quem, como, quando e onde. Portanto, e aqui, o quando eventualmente já esteja definido, quem ainda também é interrogações, onde é a grande problemática, porque no onde é que hoje estamos a colocar a figura do gradualismo, depois vamos discutir eventualmente também qual é o tempo, para vermos qual é o nosso entendimento. Podemos avançar. O gradualismo, ok. Sobre o gradualismo geográfico-funcional é um debate, portanto, em dia, atual, mas o princípio geral da não discriminação exatamente territorial, mas no contexto em que nós há muito, digamos assim, andamos desencontrados, há muitas disfunções territoriais humanas, fruto exatamente da governação mesmo, não é? Eu até em conversas com alguns administradores municipais dizem mesmo. Temos já, nesse preciso momento, antes da institucionalização das autarquias locais, já temos municípios da primeira e de segunda classe. Portanto, e então, sobre essa matéria, o que é importante para nós, para o nosso entendimento, é que se está, digamos assim, está o princípio da autonomia, portanto, está a ser excessivamente materializado, ou seja, há a visão é excessivamente materialista daquilo que é o conceito de autonomia, quando falamos, portanto, do poder local. Porque alguns dizem, bem, o que é importante na autonomia? É que as autarquias tenham efetivamente condições materiais e humanas para que venham exatamente a responder aquilo que é o princípio da autonomia. E é por isso que dizem, bem, mas nós não precisamos. Municípios, por exemplo, exemplos, não é, que geralmente passam, ou o executivo passa, de alguns municípios mais empobrecidos, como o Dirico, o Nankov, enfim, e tal. Portanto, e é um exemplo. Mas os dados que nos apresenta também ainda não são fidedignos, né? Porque é uma recolha cuja base foram os dados, portanto, pelas administrações municipais. Nós já sabemos que há muitas administrações municipais com pessoal que não é dali. E temos de convir também que haverá um registro para efeito das autarquias. Portanto, ainda não se fez. Não sabemos se o Bernardo Castro vai votar exatamente lá no Dirico, quando agora não consta do quadro do pessoal do Dirico. Então, isso ainda não se sabe. Portanto, fica prematuro hoje dizer-se que, por exemplo, o Dirico não tem quadros para suportar aquilo que é a máquina, digamos, administrativa da própria autarquia, não é? Porque está pobre do ponto de vista dos recursos humanos, ou então do ponto de vista material. E a outra questão é que, bem, se o discurso fosse exatamente essa componente da condições materiais, então, no Dirico, se calhar não teríamos também assim, alunos fora do sistema de ensino, porque era pouca gente, a densidade populacional. Era mais fácil a inclusão, não é? Ou o enriquecimento dessa população, porque é minoritária, né? Do ponto de vista de densidade, mas o discurso ao contrário. Portanto, quanto a nós, aqui se estão a extrapolar o discurso por N razões, porque o discurso que temos agora é mais controlado por partidos políticos, e os partidos políticos, acima de tudo, querem é controlar o poder também, não é? O poder. E para ver quem domina esse território ou aquele território. Portanto, o mais importante quanto à nossa apreciação é que o princípio da autonomia não é, acima de tudo, isto de condições materiais que elas criam, mas que as pessoas tenham a vontade exatamente de exprimir aquilo que, e prosseguir aquilo que são os próprios interesses, ou seja, interesses próprios, a satisfação dos seus próprios interesses. Em que condições? Essa é outra pergunta, né? Porque as condições são criadas assim, por homem. Então, podemos... O caminho faz-se caminhando. É, exatamente. É por ali que faz-se caminhando. Ou seja, não importa as condições materiais que existam, mas o mais importante é que as pessoas saibam que, bem, no contexto das autarquias, as pessoas têm de criar condições exatamente para que prossigam aquilo que são os seus próprios, ou satisfaçam aquilo que são os seus interesses. Dá a oportunidade às pessoas que elas encontram o seu caminho. Exatamente, é por aí. Bem, e olhando um pouco para a história, podemos avançar. Tendo em conta o modelo atual, o que é que nós temos? Eu, para já, não tenho estado a ver grandes diferenças do ponto de vista daquilo que é o princípio da participação, aí, a tal inclusão, a transparência, não é? E o princípio, digamos assim, da igualdade, não é? Não vejo grande diferença entre a administração colonial e a atual. É uma conversa muito séria, mas eu vejo, primeiro, nós, e quando falo nós, estou a trazer aqui, portanto, a figura, o espaço territorial sobre o domínio da governação da autoridade tradicional, que é pré-existe ao Estado. Portanto, mas nós temos um Estado que foi criado de cima para baixo, não é? De cima para baixo, ou seja, sem terem em conta exatamente aquelas que são as condições reais das populações. É um Estado que não está territorialmente presente em tudo quanto é canto, imperfeitamente articulado com diferentes formas de organização territorial. Esse Estado não difere exatamente da Estado colonial, em muitas coisas. Então podemos avançar. E é por essa razão que eu digo, não está a responder aquilo que é, ou são as expectativas, os interesses, que concorrem para a satisfação exatamente daquilo que é autarquia ou outra forma de expressão do poder local. Não está. E não estando, exatamente, já não vejo que condições é que, com, por exemplo, o reforço da desconcentração administrativa, poderá poderá também dar resposta exatamente à autonomia ou ao desenvolvimento local. E aqui estou um pouco a recuar quando falamos do gradualismo. Nós estamos também lembrados ainda daquele ensaio sobre a autonomia financeira de alguns municípios. Por exemplo, o município da Sela, o município da Quebala e outros tantos receberam, foram recebendo dinheiros, não é? Acho que foi 5 milhões, não é? Enfim. Mas se nós formos para esses municípios que no quadro da institucionalização das autarquias já foram ensaiando esses mecanismos, esses municípios ficaram enlouquecidos. A gente até nem sabe para onde é que foi parar esse dinheiro. É, eu não, vou falar com o próprio. Mas não sei se. Não posso a dizer se está fora ou está cá dentro, né? Não sei. Eu estou a olhar para as condições materiais dos municípios que conheceram, portanto, essa experiência, mas ver como é que é o desenvolvimento local, fruto exatamente desse ensaio. Estou a olhar para isso. Isso é que não estou a ver. Se esse dinheiro foi mal gasto, onde é que está isso? Não sei. Bem, então, esse tipo, digamos assim, esse modelo de governação, Estado, enfim, desde a administração colonial até hoje, não nos levou a lado algum, senão exatamente a essa ruptura mesmo, essa segmentação. Nós temos um Estado, temos um poder. O que é que existe? Crise da identidade. São questões que geralmente eu coloco. Há uma crise da identidade. Desde, para mim, desde que nós ascendemos mesmo à independência, portanto, a crise de identidade, que é política, enfim, tudo, se instalou. Até porque nós temos que ter em conta que somos várias nações. Queremos construir uma única nação, que é angolana. E então é inevitável esse processo de ruptura, ou seja, de crise de identidade. E é isso que faltou, essa estratégia, digamos assim, de um desenvolvimento integrado, que não criasse essa ruptura entre aquilo que é o rural e o urbano. Ou seja, e o que é que aconteceu? Esse mesmo Estado, fruto, digamos assim, dos processos da administração colonial, colocou apenas esse marco, do ponto de vista do conceito de civilização. Aquilo que é o rural é que é o não civilizado, aquele que é objeto de destruição, então aquilo que é urbano, o que é que é? São as cidades, e cidade é sinónimo de civilização, portanto, era assim. E é isso que está continuado. E o que está na base da destruição de tudo aquilo que não é urbano. Portanto, estamos a destruir todo o espaço, o que é aquelas terras de domínio consuetudinário, portanto, hoje também não se considera como um território civilizado. E então, como não civilizado, tem de estar acoplado àquilo que são os interesses do Estado. E é por isso que o Estado acha que é o dono e é mesmo no quadro do ordenamento do nosso. É o proprietário originário, portanto, tudo. E quando é assim, as pessoas. Esse poder fica sem poder, um tal. Esse poder. É uma repetição necessária, fica sem poder. Portanto, num quadro que nós, já do ponto de vista da. A literatura científica hoje já não fala mais desse dualismo, não é, do ponto de vista de desenvolvimento, dualismo entre o rural e o urbano, já não, isso está ultrapassado. Então, o novo conceito que é, está que constrói aquilo que são as novas ruralidades, portanto, está a urbanização, ou seja, esse diálogo harmonioso entre o rural e o urbano, transportar o rural para o urbano, urbano para o rural, então não pode ser motivo de conflitualidade entre a modernidade e a tradição. Né? Desse resultado temos o empobrecimento das comunidades urbanas, desse processo da ruptura, né, em matéria de crise de identidade e outras situações mais, como eu disse, o seu sistema local de proteção. Ou seja, o território sob o domínio das autoridades tradicionais morreu. Não é? É esse estabelecido, portanto, o seu sistema de proteção dos interesses próprios morreu. E está na boca dos interesses do Estado. Bem, isto se calhar não importa, porque é a consequência disso tudo. Nesses territórios que é que há liberdade de circulação condicionadas, permanente clima de insegurança de posse de terra, segregação. investigação são suspeitas, como são alguns de vulnerabilidades, como sabe, isto não é muito distante mesmo nas periferias da universidade. A não participação na decisão sobre matérias que moldam as vidas das próprias populações que nós conhecemos, portanto, ou seja, esse que seria a expressão do poder local, que são as terras de domínio consuetudinário, vive essa realidade, fruto de processos históricos que nós fomos conhecendo, portanto, que não diferem muito das condições atuais. Então, qual o caminho a seguir? Bem, fala-se em poder local, como hoje sabemos que, pronto, a autarquia, o que é a autarquia? Né, no discurso político, a grande reforma do Estado. A grande reforma do Estado. A grande reforma do Estado. E sabemos que, pronto, é, na verdade, é a grande reforma do Estado. E se é a grande reforma do Estado, temos de aceitar, e como muita literatura também já o diz, mas é um projeto de maior legitimação democrática e de cidadania, né? Que se constrói a partir do cidadão. Portanto, e a partir do cidadão, ou seja, no poder local, na institucionalização do poder local, o que eu queria dizer acima de tudo é que não há um soberano. Não há um soberano. É aquele que, ou de quem nós dependemos, não é? Que venha ditar as regras, dizer que isto tem de ser assim. Não. Ou seja, as decisões têm de partir exatamente da base, das próprias populações. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Não o de impor situações. Podemos continuar. Porquê? Porque olhamos para exatamente a figura das autarquias ou do poder local. Do poder local. A palavra que nos vem logo, sim, a primeira é autarquia, mas nós estamos a falar exatamente do poder local. Atento é a instituição do poder tradicional, que é diferente exatamente das autarquias. Exatamente, como dizia, porque o poder local é acima de tudo a expressão de liberdade. Liberdade de escolha, liberdade exatamente de lutar, de se organizar exatamente para a prosecução e satisfação dos interesses próprios. E isto potencia mais ainda as áreas. As áreas que são objeto de expressão, portanto, do poder local. Devolve autoridade mesmo, do ponto de vista etimológico, de confiança. Ou seja, as próprias pessoas, quando se lhe reconhecem, digamos assim, esse poder local, a autonomia como tal, lutam para se desenvolver. É mais ou menos aquilo que o reverendo Tony Zinga dizia. Bem, mas antes do poder do Estado, nós já tínhamos os nossos Estados tradicionais devidamente organizados, não é? Não importa se tinham que condições, mas tudo estava devidamente arregrado. Então as pessoas lutavam, tinham autoridade, tinham confiança, satisfaziam os seus interesses e eram autónomos. Sim? Quando as pessoas em condições de autonomia, no quadro exatamente do poder local, as pessoas, elas próprias decidem. Contrariamente ao governo atual, elas próprias decidem. Estamos a falar exatamente dessa descentralização. A proximidade, digamos assim, em matéria de construção, produção da proximidade, né, não só institucional, humana, mas também em processos, portanto, que conduzem à formação da própria decisão. E isso é importante. E isso que confere mesmo autoridade e confiança nos processos de desenvolvimento local. Portanto, e temos um... Eu digo geralmente, no contexto do poder local, é bom que, por exemplo, os concorrentes, ainda que sejam de partidos, de coligações ou outras formas, essas pessoas que olhem não muito para aquilo que é o programa do partido que pretende defender, mas que essas pessoas se identifiquem exatamente com a causa e os interesses, portanto, das áreas, não é, para as quais concorrem. E isso é muito importante, porque depois olhamos para a pessoa, ou a autarca, ou outras pessoas, aquelas pessoas têm sentimento, sabem que pertencem, se identificam com essa causa também. E não estão ali só exatamente para prosseguir, para realizar interesse, tanto o programa do partido A ou B. Nisso, o candidato se revê na história da comunidade, é solidário com os interesses, portanto, locais, as pessoas sabem quem vota, sabem que essa pessoa também se identifica com a nossa causa. Então, esse clima todo faz com que exatamente o poder local seja motivo, podemos avançar, exatamente, do desenvolvimento local, de mudança. E é isso que está aqui. Portanto, com a institucionalização do poder local, das autarquias, portanto, não tem como dizer que isso não é fator de mudança. É sim, é fator de mudança do modelo. Portanto, e por essas razões todas, por falta de autarquia, podia ter falado de outra figura, não é? Para a explicação anterior, portanto, há essa, a percepção dos interesses próprios, há sentimento de segurança, devolve-se, portanto, isso, e é muito fácil, nesse caso, desenvolver. Esse é o quadro já explicado quase anteriormente, só para justificar exatamente que as autarquias locais são um fator de mudança, sem dúvida alguma. Isto, eu tinha criado algumas questões operatórias, ou seja, porque temos que falar exatamente dessa relação terra e poder local. Exatamente porque a autarquia, o que é? É, acima de tudo, uma pessoa territorial. A base é território, então não tínhamos como não chamarmos aqui o conceito a terra como tal. Mas podemos avançar também. Isso já falamos, respondemos anteriormente, em cultura e urbano. Bem, já dei algumas ideias também sobre o que é isso, partidos políticos querem apenas controlar o poder. Não é? Então, também já dei algumas ideias sobre como será o diálogo entre a tradição e a modernidade, no plural e urbano, no âmbito daquele, do modelo de desenvolvimento que se abraçou, tanto que instalou esse tal dualismo, da construção da civilização, mas o que é certo aqui é que não se fala do poder tradicional como forma de poder local. E depois, como serão os seus passos? Os seus passos? Porque a questão central aqui, podemos avançar, a questão central é que haverá uma outra delimitação do ponto de vista de organização ou administração territorial. E é por isso que na legislação fundiária existe essa transferência de algumas terras, são as concessões gratuitas, portanto, o Estado terá de fazer para transferir o seu património para as autarquias locais. Isso vai acontecer. Agora, mas isso inquieta-nos, nós que estamos a trabalhar com as comunidades, portanto, protegidas pelo domínio do seu tribunal, pelo seguinte, porque atualmente as administrações municipais, ou seja, não se conhece exatamente qual é o território, ou seja, os limites do território daquilo que é o domínio privado do Estado. Não sabemos. Então, fica muito difícil. E por não se saber, por isso é que há esse conflito entre aquilo que são as terras de domínio das autoridades, sobre a gestão das autoridades tradicionais e do Estado. E é por isso que o Estado tem de perguntar aos SOBAS, não é? Se o que pretende conceder está dentro do território das autoridades tradicionais ou não. Então, as autoridades tradicionais não concedem, dizem apenas sim ou não. Se está dentro, então a autoridade concedente já sabe que não pode conceder, se não, pode conceder, porque não fere, digamos assim, aquilo que são as terras de domínio consuetudinário. Então, a nossa dificuldade é exatamente esta. a ser constituição, por exemplo, de uma autarquia, não é? Do ponto de vista das limitações, como é que isso vai ser? Essas terras vão ser engolidas ou não? Porque também elas não foram articuladas, então não se sabe quais são as fronteiras. No quadro, portanto, do registro que vai ser desencadeado das terras rurais comunitárias, nós não sabemos exatamente qual é o enquadramento que isso vai ter no quadro, exatamente a instituição da autarquia local. Essas são as grandes interrogações que nos aparecem. Vamos avançar. Sim, todo o território de uma municipalidade passará a ser de jurisdição da autarquia, obviamente que não, já falamos. Para terminar as limitações geográficas, sim. Só do ponto de vista, portanto, da administração territorial. Então, teremos aquilo que são as terras de domínio ou subdominário, que ainda não sabemos quais são os limites, como é que isso vai ser articulado com as autarquias e, ao mesmo tempo, quais terras de domínio do Estado. E essa cábula aqui já feita, né? Uma interrogação que alguém já fez, uma mera constatação. O território do poder tradicional andará na direção da integração ou assimilação, a semelhança, portanto, da administração colonial que nós conhecemos. Nós também não sabemos. Não sabemos porque ninguém quer falar hoje exatamente desse território enquanto expressão do poder local. Então não sabemos se, como conhecemos agora, que é o processo de assimilação, praticamente, isso vai continuar ou não. E a razão exatamente de estarmos aqui a conversar sobre, ou a refletir sobre essas matérias. Bem, no âmbito exatamente da institucionalização das autarquias do poder local, muitas questões se levantam e uma delas tem a ver exatamente com a propriedade dos recursos naturais, que é a propriedade originária do Estado. A propriedade originária do Estado. Então, se estamos a falar, por exemplo, do poder, nesse preciso momento, as administrações, teremos uma nova legislação, obviamente, mas no quadro atual, se transportarmos isso para as autarquias, o autarca não pode conceder mais do que 1000 metros quadrados. Terá de consultar o governador. E 1000 metros quadrados, portanto, não permite fazer nenhum investimento ali. Não tem nada que fazer exploração. Quer dizer que vai depender de uma autoridade do Estado para ele se desenvolver. E a questão é, como é que será a propriedade dos recursos naturais inscritos nesses domínios? Ou seja, na administração da autarquia ou então do poder tradicional. Portanto, essa é a grande questão e gera muitos conflitos. Porquê? Porque os interesses também não são os mesmos e esses conflitos já nós os conhecemos até aqui. Portanto, e é isso que está na base exatamente da fragilização. Ou seja, faz com que as comunidades sejam vulneráveis. Como é que isso vai ser? Vai continuar a ser assim ou não? São essas questões que se levantam. Mas se não, nos parece que no quadro da revisão da Lei de Terras, não sei como é que isso poderá também ser. Aqueles recursos que estão escritos, por exemplo, no domínio do Conselho Plenário, eventualmente possam ser pertença dessas comunidades, se é que a terra é um efetivo ativo económico para que as comunidades se desenvolvam. Mas não temos instrumentos nem políticos nem normativos para falar com segurança sobre como é que isso se vai processar. São apenas interrogações que se levam. Por favor, para isso. Bem, isto é outra questão, digamos assim, muito problemática, porque no âmbito da geopolítica dos recursos naturais, nenhum território, seja autarquia, seja poder tradicional, seja Estado, nenhum território é de todo soberano, né? Então, o que nós estamos a ver, as fronteiras territoriais de nada valem quando, acima de tudo, estão em causa os recursos naturais. Muitos deles, portanto, com estratégia. Isso é o motivo de muitos conflitos também, mesmo internamente. Como compor esses diferentes conflitos e interesses no quadro, exatamente, do poder local, essa questão também se coloca. Porque nós agora o que sabemos é que aquilo que devia, por exemplo, potenciar o desenvolvimento local no quadro, digamos assim, do Instituto ou da instituição do poder tradicional, Mungo, estamos a falar daquelas lagoas, e não só, outros recursos mais, isso tudo agora está sob o controle, em muitos casos, dos grandes fazendeiros. E então essas comunidades têm obtido exatamente porque estão excluídas daquilo que poderia ser um ativo para que elas próprias se desenvolvessem. Acho que é assim, podemos lá. Bem, o princípio também isso já falamos. Bem, então também nos há a apontar. Eu acho, para o nosso entendimento, o primeiro caminho a apontar é mesmo isso, superação do paradigma dual. Para que haja diálogo entre a modernidade e a tradição ou o plano rural. Porque, por mais que a instituição do poder tradicional venha a ser expressão do poder local, por mais que as autarquias próprias, autarquias locais, sejam também expressão do poder local, se não combatermos exatamente aquilo que está na base da discriminação entre o rural e o urbano, não é? Se não conseguirmos pôr em diálogo exatamente, e eu mesmo que diria em relação ao costume e lei, está a dividir. Agora, vários conflitos existem porque as pessoas, umas se reveem mais naquilo que é lei, porque acham que é sinônimo de civilização, enquanto outras se reveem no costume e há esse conflito. E esse conflito às vezes leva à morte. Nós, por exemplo, agora que chegamos no Cubal, dizem muita gente interessada em voltar às suas terras de origem. Mas como saíram de lá já faz algum tempo, não é? Quando voltam para lá, às vezes, são bem acolhidas, tudo bem. Mas às vezes só trabalham um ano, dois anos, essas pessoas são mortas. Como quem diz, bem, mas vocês, durante aquele tempo, abandonaram-nos, agora que isso está bom, voltaram. E o que é que estão a colocar nisso? Dizem, pá, estão a matar todos aqueles que querem voltar às terras de origem. Mas isso é um caso sério mesmo. Pois, outra situação é que, quando falamos da discriminação, por exemplo, em razão do género, não é por força do género, é que há esse conflito também entre o costume e a lei. Então, como é que isso se vai articular? Portanto, por isso é que eu digo, há questões ainda de base, e se calhar, porque em situações de conflitos permanentes, nós não há desenvolvimento mesmo. E para mim, o grande problema é mesmo esse. Se não se definir qual é o modelo de desenvolvimento, as autarquias não vão devolver coisa nenhuma à população para a satisfação dos seus interesses. A questão de base para mim é repensar o modelo de desenvolvimento. Bem, por várias razões. Completamente. Por várias razões, não só por essa máquina, digamos, ou a falta de ética de sustentabilidade de vários programas de desenvolvimento, não é como essa situação. Há discriminação em tudo, desde o modelo de desenvolvimento. Depois, outra questão é não fazer depender a vontade da organização social para a satisfação de interesses próprios às decisões ou processos de legitimação de terceiros. Vamos lá ver, isso. Eu sou do município da Sela Oagocuri. O meu interesse é que não sejam pessoas estranhas, portanto, no âmbito da institucionalização das autarquias locais, a governar o meu município. Porque acho que, e é esse sentimento muitas vezes que ouvimos, bem, as pessoas dizem, bem, nós temos nossos filhos, já estudaram, também já estariam em condições de estar à frente, portanto, daquilo que são os destinos do nosso município, enquanto expressão de uma autarquia. Mas o que se passa é que nós recebemos pessoas e essas pessoas acabam por não olhar um pouco para aquilo que são as expectativas. Vão ser ultrapassados pela direita. Bem, a realidade já é esta que estamos a ver. Estamos ultrapassados exatamente porque não se está, ou seja, a vontade de organização social para a situação de interesses próprios, isso está a ser maximamente atropelado. Por quê? Porque o partido tem que dizer, é o fulano que vai para ali. E então, se for naquele modelo do gradualismo que estamos a falar, eu não sei como é que isso vai ser. Portanto, a legítima expectativa das populações para a satisfação dos seus próprios interesses, isso poderá morrer também. Poderá morrer. Outro ponto. Já passou. Podemos avançar? Ok. Não. Ok. Bem, outro caminho é eliminar as políticas objetivas de discriminação territorial. Isso também é indiscutível. As políticas que nós temos até aqui, está aprovado por A mais B, portanto, fomentaram apenas, em vez de se transformarem algumas iniciativas, ou em vez de se transformarem em polo de desenvolvimento, não é o fator de multiplicação. Transformaram-se, portanto, em fatores de polarizações. E não há polo aqui de desenvolvimento, nem aqui do Luanda, nem do Benguela, nem da Onda. O polo de desenvolvimento nós não conhecemos. Conhecemos apenas polarizações. Porque essas políticas não geraram esse fator, o efeito multiplicador desses polos inicialmente conseguidos, portanto, como polo de desenvolvimento territorial. As políticas que temos são discriminatórias, sem dúvida. Outra questão tem a ver com rever a articulação, a forma de gestão dos recursos naturais e os rios. Já falei disso também. Temos de rever, obviamente, isso. Se a terra é poder, e o que está nela, eu não tenho poder sobre os recursos que estão inscritos, portanto, nesse território. Então, não é poder. É o caso que nós estamos a ver um pouco por todo o território. Os conflitos nas lundas, enfim, um pouco por todo o território. Então, há que se encontrar um caminho entre aquilo que são os interesses do Estado. E interesses do Estado, já sabemos que também são manipulados por interesses de várias de elites e corporações internacionais. Para ver se encontramos um equilíbrio. Porque dizer-se apenas que os recursos, portanto, escritos em diversos, em diferentes circunscrições, quer do poder das autoridades tradicionais ou das autarquias, tudo isso é pertence ao Estado, não estamos a fazer nada. Então, a terra não vai ser esse ativo económico para que as pessoas se desenvolvem. E a terra, quando falamos da terra, estamos a falar exatamente desses recursos. E outra questão tem a ver exatamente com o ordenamento rural e diagnosticar as capacidades institucionais do poder tradicional. Porque, obviamente, a instituição do poder tradicional, enquanto poder local, não tem nada que ser, do ponto de vista estrutural ou funcional, com uma autarquia, por exemplo. Então, há que se estudar um mecanismo próprio, portanto, de gestão desse território enquanto poder local, repensar bem isso. E falo até o ordenamento do território é importante, mas não vou entrar agora nessa conversa, porque nós ocupamos as terras sem essa figura do ordenamento do território. E muita coisa, às vezes, não produz, porque faltou isso mesmo. Nem conseguimos criar cenário de adaptação para responder a fatores de risco vulnerável por falta mesmo desse ordenamento territorial. Então, outra conversa também, eu acho que é interessante pensar-se nesse ordenamento rural, porque não se sabe o que existe no rural. Bem, finalmente, bem, essa é um desenho, é uma fotografia, perdão, das populações de Benguela, no âmbito da auscultação que estamos a fazer. Eu termino por aqui, apenas lancei algumas ideias e é isso mesmo, que não vamos construir soluções, ninguém está aqui para dar aula. Então, é refletir um pouco naquilo que é o poder ou o território sob o poder das, portanto, das autoridades tradicionais. Se ficará no âmbito da institucionalização do poder local, ainda a reboque, portanto, do poder estadual ou das autarquias, ou será exatamente um poder. Como é que isso vai ser? Como é que se vai articular essa máquina toda? Isso é que nós não sabemos, mas que põe em causa exatamente os direitos políticos, os direitos económicos, os direitos culturais, inclusive ambientais, dessas comunidades, isso é uma realidade também. Então, muito obrigado por essa atenção que nos fez. Obrigado. Obrigado então pelas reflexões que traz. Penso que. Eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra então a quem quiser apresentar os seus argumentos de razão, contrariar alguma coisa, se quiser, contribuir ou fazer algum questionamento. Então estamos abertos ao debate. Quem quiser servir-se, posso. Podem criticar, podem. E eu estaria muito satisfeito se contribuísse muito naquele capítulo sobre caminhos a apontar, que é a grande incógnita. Mas estou aberto a críticas a tudo. Mas qual é o nome do Mano? Eu sou Bernardo Castro. Bernardo. Meu nome é José Jordão. Eu sou professor da Faculdade de Economia, lá atrás. Muito bem. Mas sou uma pessoa que gosta de combinar as. Este é um tema candente, não é? Certo. É um tema que está em cima de mim, tanto para dar, e há tanta indefinição à volta dele, tanto pouco se tem falado dele. Por isso, eu primeiro quero parabenizar-o. Bernardo. Primeiro, queria parabenizar o Bernardo Castro pela sua coragem, pela sua atitude desassombrada que nos trouxe aqui com este tema. E a sua apresentação é riquíssima. Tem imensos outros temas ou subtemas que nós podemos e temos. De facto, eu não sei, eu não tenho respostas também. Agora, de um momento para o outro, alguém pensou, vamos para as autarquias. Mas eu estou a ver todas as coisas, não há planos, não há objetivos, não se sabe onde é que se quer chegar, com quê, porquê, para quem. Aquelas respostas àqueles interrogantes que o Bernardo colocou logo nos primeiros slides. Quer dizer, eu vejo isto tão atabalhoado, mas depois não há um plano estratégico de desenvolvimento para o país. Afinal, onde é que nós queremos chegar? O que é que nós queremos ser? O que é que queremos fazer para lá chegar? E temos tantos problemas, até não sabemos ainda qual é o espaço territorial afeto a cada um dos municípios. Eu acho que isso é básico. Até não, ainda nem sabemos qual é o espaço territorial concreto afeto a cada município. E vamos fazer eleições para municípios sobre que área geográfica, sobre que povo, sobre que atividades. Há tantos interrogantes. Eu não tenho respostas, sinceramente. Acho tudo isto muito feito em cima do joelho, como se diz. Acho que as coisas deviam ser mais bem pensadas, estruturadas, planeadas. Bom, já não vou entrar no gradualismo, porque isso é discriminação pura e dura, e é lamentável que vão buscar os mesmos argumentos dos colonos. É que os argumentos são os mesmos. É muito lamentável tudo isto. Sinceramente, agora, há aí muitos interrogantes. O seu slideshow é extremamente rico. Há muita coisa que está aí. Pode servir de subtemas para nós refletirmos e tentarmos buscar ou dar algumas sugestões, não é? E depois da integração também dos próprios espaços comunitários dentro do espaço do município, como é que podemos articular isso. Isso é um tema muito importante também, que é para não trazer conflitos, não é? De maneira que fiquei extremamente, não vou monopolizar o discurso, vou dar oportunidade a outras pessoas, mas fiquei extremamente agradado pela exposição do Bernardo. Tem uma formação bastante eclética, o Bernardo. O Bernardo sabe muito disto. Qual é a sua formação de base? É sociólogo? Eu já não sei. Sou sociólogo, assim, entre aspas. Dizem que filósofo. Mas pronto, mas o Bernardo sabe muito disto. O Bernardo, sobre esta temática da sociologia rural ou da economia rural, sabe muito. Sabe muito disto. E por isso, mais uma vez digo, a sua apresentação é extremamente rica e enriquecedora e pode, é um ponto de partida para muito trabalho. Tenho dito, vou dar a oportunidade a outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Jordão. O Adão estava, o Adão estava a já a pedir palavra. Adão, pode. Decidiram tudo e aqui embaixo, na base, ninguém foi ouvido. Criou as tais assimetrias regionais, que hoje até está na boca do mundo, e de todos que comentam sobre a situação do país. Então, gostei muito dessa parte, por isso, pareceu-me um ponto de mundo realista. Por outro lado, quando coloca ali a questão de desafios, que caminho seguir, não é? Que caminho seguir? Olha, eu acho que a sociedade civil deveria ter um papel muito mais ativo nessa fase do nosso país. Eu acho que deveria emergir uma força ativa da sociedade civil para tentar equilibrar o debate. Por exemplo, ontem foi aprovada a lei sobre o apartamento de capitais. Em condições normais, num país com sociedade civil ativa, a sociedade civil já deveria ter apresentado, antes daquilo acontecer ontem, uma carta ao Presidente da República a mostrar ou demonstrar o posicionamento da sociedade civil em relação a essa questão, né? Porque eu ouvi assim nos bastidores, um ou outro indivíduo intitulado sociedade civil a falar de que não houve muito pouca escutação, muito pouca inclusão na discussão dessa lei, vai ser aprovada. Portanto, a sociedade civil não tomou nenhum posicionamento. A questão das autarquias, estou a pensar que vai acontecer a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Vamos aprovar. E esses aspectos de interesse, principalmente de interesse nacional, local. capital cultural. E muitas vezes levantamos aqui e temos até alguma contribuição, mas nunca vai ser colocada ali no espaço formal onde a discussão está a acontecer e a lei está a ser construída. E perde-se muito com isso. Portanto, eu acho que a sociedade civil, no contexto de agora, deveria ter um posicionamento mais firme para servir como uma força de equilíbrio no meio dessa discussão que acaba sendo cada vez mais política, envolvendo partidos políticos e as pessoas que não estão na política, mas que no fim do dia serão vítimas do processo, não participam, não são ouvidas. Né? Agora, gostaria de voltar para aquela foto. Yeah, o último trabalho de campo, da pesquisa. Essa foto eu vejo por muitos sítios desta Angola, foi assim, meio abaixo. Esta? Sim, é. Mas esta, sim. Essa foi durante o trabalho de campo. Essa foi tirada isso durante o trabalho muito. De campo. Sim. Na altura que estavam a fazer a pesquisa. Sim, nós estamos a fazer um estudo, mas o estudo que tem a ver com fator de discriminação da mulher no acesso à terra. Ah, não era. E a participação no processo da formação da decisão da mulher, né? Então estamos a fazer isso em guerra e no quanto assunto. Então não tem nada a ver com a questão da terra como ativo econômico e as autarquias, né? Tem a ver com o aproveitamento. Não, eu queria que tenha alguma coisa. Tem a ver. Sabe que essas pedras, por exemplo, muitas das senhoras já não têm acesso a essas pedras. Lá onde não há moagem, isso aqui é moagem. Estão vedadas. Já vedaram isso. Já não vão para ali. Não, isso é interessante. Yeah. Por isso que gostaria que falasse um bocado sobre o que essas senhoras aí achavam disso. Você tem uma noção de que está decorrendo no país esse debate? Não tem. Não tem rádio, não tem televisão, meu caro amigo. Não tem jornal. Não chega lá a informação. Dá para ser. Não tem jornal, não tem rádio, não tem nada ali. Infelizmente, não chega. Hã? Não tem lá nada. Não tem lá nada. Mas já estão a bloquear as pedras? Ah, isso. Fazendeiros estão a O acesso ao rio, de onde vão a capturar água, também em muitas áreas isso já não acontece. Estamos a falar da Utalala, estamos a falar de muitas situações. Quer dizer, traz aqui esses problemas. São tantos. E é triste. Vamos lá, Samonga, por favor. O Festus quer apresentar? Não, primeiro Samonga, depois o Festo. Mas, por favor, sempre também aquela questão que correntemente o Bernardo está a colocar, nessa articulação com a habitação entre o poder tradicional e a autarquia, que vai estar a ser de um território. Os dois, ambos são formas de manifestação de poder local. Mas como é que vai haver essa coabitação? Acho que podemos centrar também a nossa discussão na base disso. Obrigado. Eu estou a perguntar se está na Universidade Católica quando o Bernardo apresentou já na altura. Havia despertado um debate interessante, pessoas contribuíram, ainda bem que essa. Eu penso que chegou a hora da academia também. Temos a oportunidade de ter um doutor universitário. E parece que é importante levar essa discussão também na academia. Já? Para além daquilo que o Adão Viano falou da sociedade civil, eu penso que chegou a hora da academia. É importante que a academia, de facto, desempenhe seu papel. Né? A parte do que acontece nas outras partes do mundo. Vou dar um exemplo concreto. O primeiro-ministro Capardiano, quando esteve em Angola, falou que essas questões são feitas na academia. É a universidade que trabalha produz conhecimento. É a universidade que produz conhecimento, é a universidade que está trabalhando sobre a legislação, sobre a terapia, tudo mais. Quer dizer, há um fio condutor entre o Estado, entre a universidade. Quer dizer, é tudo feito na academia. Eu penso que chegou a hora da academia também, agora, começar a assumir essas questões para tocar para frente. Sentimos que está muito lá para trás. Eu acho que chegou a hora. O Bernardo falava dos 5 milhões, há municípios que não desenvolveram, infelizmente, com aqueles 5 milhões. Mas ainda assim, havia a intenção de estender aqueles 5 milhões para outros municípios. Repara que já naquela altura, isso foi em 2008, 2009, havia a intenção de estender esse 5 milhões para outros, mesmo não feito, não tendo feito uma avaliação de como é que os outros municípios produziram, se produziram ou não, havia a intenção de estender isso para os outros municípios. Só que infelizmente depois caímos naquela história de que a economia começou a patinar, começou a ficar em tanga e blá blá, e parou. Mas eu vou dar um exemplo. Aquilo só foi fazer eleições. Vou dar um exemplo. Eu vi isso. Na altura veio um chutado. O administrador chutado também era outro município que foi contemplado com 5 milhões. Eu, em conversa com o administrador municipal, me dizia assim, Samunga, nessa altura nós temos esse dinheiro disponibilizado, entre aspas, né? Mas para ter acesso ao Ministério das Finanças, estamos a pedir 10%. Eu não sei se falei isso com o resto. Disse que estamos a pedir 10%. Quer esse dinheiro? Nós fizemos uma lista para tirar primeiro 200 mil dólares para atender uma situação no local. Agora vai o Ministério, é alguém. Alguém do Ministério. Está lá a pedir 10% para implementar. Então, repara. Repara que, quer dizer, é uma coisa que está acontecendo aqui no país tão complicado que, enfim, só Deus sabe. Então, as coisas não evoluíram como vinham evoluir. E alguma coisa para outra. E eu vou trazer algum exemplo. Essa discussão de autarquia, de centralização, de começou há muito tempo. Tem bons exemplos. Vamos trazer aqui exemplos que nós, enquanto cuidado, participamos. Nós elaboramos perfis municipais em vários municípios do país. E havia um projeto que estávamos chamando de Projeto de Desenvolvimento Municipal, em que nós participamos ativamente como implementadores. Em municípios como Chitato, Anduro, Quito Conaval, Montura e Escala Chiruana. E Cabinda. E trouxemos essa reportagem toda. Sim. Então, às vezes, até fica um bocadinho o coice. O Belisário, na altura, era o gestor do programa. E trazíamos eram coisas porreiras, interessantes. Uma das coisas que nós fizemos foi os perfis municipais, e outra coisa que nós fizemos foram os planos integrados de desenvolvimento municipais, em que congregávamos várias forças do município, onde discutíamos qual é, de facto, a prioridade do município. E esses documentos estão aí. Podem ser consultados hoje para inaugurar algumas lições, para que hoje venham de cima e tentar ajudar a implementação das autarquias locais. Está tudo ali. E foi feito isso com a administração do território na altura, fez parte desse processo. E a documentação, relatórios finais, tudo bem, está tudo ali. São bons exemplos que podíamos, se calhar, ir lá espreitar e buscar alguns exemplos para tentar hoje. Se calhar, porque essa questão de que, conforme dizia bem o Bernardo, inclusive, o nosso secretário de Estado é teu amigo, ele naquele dia reconheceu isso. Deixa eu participar no prédio. Não sei qual é a influência que você pode ter em relação a isso. Não. Permita-me que diga uma coisa. O Dado Almeida foi um aluno. Foi? Foi aluno? Sim, o secretário de Estado, é filho do neto Magandu, mas não sei. Ah, é? Sim. Não foi um colega. Muito mais novo. Estou na casa dos 50. Ah, é. Ele foi buscar muitos exemplos do Nacoba, não sei o quê. Yeah. Mas aquilo depois caiu mal. Caiu mal porque não faz sentido. Um governo que gaba-se, que formou 200 mil estudantes universitários, vira a terreno a dizer que pá, não temos quadro para cobrir a autarquia, por exemplo, na Nacoba. Não faz sentido. Hoje por hoje não faz sentido. Quando na altura criam implementar os 5 milhões em quase todos os municípios. Festo, aqui o que nós queremos é melhorar isso, porque depois, assim como nos aconselham, levar isso para outros passos, né? Então, se calhar, vamos arrumar a nossa casa aqui, já entre nós nos conhecemos. Vamos cozinhar melhor, amadurecer isso. Quando sair para fora, então, já temos... Então, a crítica é importante aqui. Não, Festo, como nosso representante, iria aproveitar essa apresentação para o exercício da advocacia, mas fazendo uma coisa muito mais prática, ligar a questão das autarquias com a atual lei de terra. Que tipo de convivência é isso que tem? E também associar isto com aquilo que a gente trabalha, aquilo que é o nosso foco, que é a defesa das ocupações das terras rurais comunitárias. Porque eu acho, hoje, se a gente avançar diretamente para a autarquia e termos um suporte jurídico à atual lei de terra, vamos encontrar vários problemas. Em também tem resolver o problema, que aí onde está sendo implementada a autarquia, haverá foco. A outra situação também é importante fazer uma revisão do poder tradicional. Eu mencionei muito bem a importância do poder tradicional no processo de autarquia. Não tem muito receio. Sinceramente, eu hoje eu não confio no Soba, na figura do Soba. Porque a figura do Soba, às vezes, constitui um motivo de instabilidade a nível da comunidade. Então, é necessário que a gente faça um estudo comunizado daquilo que é o papel atual, na base da realidade, do poder tradicional, se isto, na verdade, também vincula com aquilo que nós queremos considerar tradicional. Porque, sinceramente, quando eu hoje vejo o Soba no banco, dias 20 a receber subsídio, mas aquilo é salário. Vou dizer que é subsídio, mas também eu acho que é salário. Quando eu vejo o Soba no banco, nos dias 20 a receber salário, está a distorcer aquilo que é a nossa cultura. Hoje já há, a gente acompanhou o relato do Chitaro também, de que o Soba não estava a ajudar a atividade do delinquente. Sim, no Chitaro. Quer dizer, isto nos remete dizendo que não podemos unicamente olhar de forma pávida aquilo que é hoje o poder tradicional. Estava-me recentemente na Etiópia e um dos temas que foi abordado foi realmente a revisão a nível da África do poder tradicional. E uma das questões que eu coloquei é se é justo que o poder tradicional receba algum subsídio por parte do Estado. Há um rei na Zâmbia que levantou-se e disse claramente que isto é uma loucura. É comprado. Exatamente. Isto é uma loucura. Então, acho-se que deve ter um poder tradicional forte e umas autarquias naquilo que a gente perspectiva até, realmente devemos ter uma breve previsão sobre aquilo que é o poder tradicional. Ok. Não, isto que o Vasco está a dizer é muito sério, porque quer as três formas do poder local, conforme a Constituição mesmo também figura, que são as autoridades, o poder tradicional, as autarquias locais e outras formas de organização, elas não estão dentro da administração pública. Ou seja, elas não têm nenhuma ligação vertical com o Estado, elas não dependem. Não, é aquilo que eu, em termos conceituais, em termos teóricos, em termos constitucionais, não deve mesmo, porque são órgãos à parte da administração do Estado. Então, essa problemática do Soba ter que... Porque ela é uma manifestação do poder local, portanto, ela não nasce. E é tão diferente da autarquia, sabe porquê? Porque o autarca é eleito, o Soba não é nem nomeado, nem eleito. Portanto, ela nasce da vontade, quer dizer, nem é eleito como o autarca, ele não é eleito, ele não é nomeado como administrador municipal. Portanto, tem essa característica, mas como vimos hoje, a maior parte dos nossos sobas foram nomeados, foram indicados. Há sobas que foram indicados. Portanto, aqui, a Bernardo, é uma problemática que vale a pena repensar. Se queremos atribuir o verdadeiro papel à autoridade tradicional ou se queremos defender essa figura atual da autoridade tradicional que temos agora, no formato que temos. Eu acho que é uma interessante discussão, porque no contexto de agora, quando se olha para a questão dos sobras, é a mesma coisa quando nós olhamos para as comissões de moradores. No fim do dia estão a fazer... É verdade! No fim do dia estão a fazer trabalhos partidários, principalmente em fase de campanha eleitoral. Não é? Ou serão engolidos por força, né, de como está a ser levado o processo das autarquias, em alguns municípios vão ser engolidos e vão deixar de existir com o tempo. Se forem a existir também, tem que ser num modelo totalmente tradicional e originário, né? De como exercem o poder na perspectiva das nossas tradições, o poder tradicional. Tudo isso foi que é um poder local também influenciado, é melhor não ter. Sim, sim. Mas é preciso ser verificado, analisado e estudado. O Bernardo esteve na conferência e viu um soba levantou. Sim, sim, sim, sim. Ele mesmo a reivindicar que não tem respeito por ele. Obviamente, ele está com aquela farda dele que foi atribuída. Não tem como. Ele quer tomar essa província, está mesmo ao lado dele. O Soba, nós fomos numa região no Kwanza Norte. Não, a população não respeita o Soba, a lutar em frente do Soba e a mandar calar a boca ao Soba. Não, é que esse processo de autoridade tradicional foi desvirtuado. Exatamente. O problema é isso. E agora como fazer marcha atrás? Não é fácil. É que tudo isso foi desvirtuado, aproveitado com determinadas intenções políticas e não só. É muito complicado. Não, nós temos um sobre que está fazendo a palavra de direito. Sim, mas também já não tem como. Epa, tá bom. Já não tem como recuar. Porque... Não, mas aqui nós queremos fugir. Não, nós queremos fugir da realidade. É que o sobre esta intenção. Ou da administração pública, ou de um partido político. Ela está ali na aldeia, mas ou é a extensão da administração pública, porque é o ponto de lança da administração e tudo mais. É desvirtuada. Exatamente, ou é partidário. Exatamente. Talvez isso nós temos que... Exatamente, o desafio está aqui. É um grande desafio. Exatamente. É despartidarizar o sobado. Sim, eu ainda acho que é verdade que, como disse o professor Jordana, hoje o papel do soba foi exatamente desvirtuado. E esse é o problema, para tendo em conta vários interesses da exalta marital. As identidades são binárias, elas não são de todo estancas, né? Mas é verdade que fica sempre um substrato, porque afinal há valores que em todo lado devem ser, não são negociáveis, né? Ou seja, em todo lado há tradição. Aquilo que é tradição está lá, não importa qual é o diploma do soba. Não é? Porque não podemos olhar para o sol, para aquele que de facto também não sabe escrever como nós já ouvíamos. O soba pode estudar, pode. Eu já conheço um inglês da Lunda, que é uma pessoa formada já. Mas voltou para. Não sei, tem um gol que é uma coisa assim. Para responder às questões da sua tradição. Ora, o que é mais importante aqui é exatamente aquela discussão de que não podemos olhar na tradição ou na instituição do poder tradicional como algo ultrapassado ou como algo não civilizado. O que se pretende é um diálogo, obviamente, porque há determinados costumes, como encaixá-los exatamente na lei, isto é que é o grande problema. Porque estamos aqui agora, bem, o costume tem de ser conforme a lei. Mas temos uma lei que não saiu da base, não é? Saiu lá de cima, e então isso tudo é que tem de se estudar para ver quais são as formas de diálogo entre diferentes formas de organização social, não é? Porque se é isto, não, a harmonia, o conceito de harmonia, de equidade, se isso não existir, não há desenvolvimento de qualquer tipo de formato, não é? Ou modelo político. Equidade e inclusão. Exatamente. Bernardo tocou num aspecto filosófico, que tem a ver com axiologia, ou seja, o valor. Falando de valor, qual é o. Se tivéssemos que fazer uma reflexão em termos de valoração, qual é o valor que se atribui hoje ao soba E se as comunidades legitimam esta autoridade como alguém que vai gerir as suas terras comunitárias, no âmbito constitucionário, ou se é mais um motivo, como disse o Festo, que agora as sobras também se tornaram uma figura de estabilidade nas comunidades. Eu acho que precisa encontrar aqui um meio termo em termos daquilo que as pessoas valorizam, a figura desse poder tradicional, ou se ela se tornou efetivamente uma figura instável na comunidade, que em vez de defender os interesses próprios das comunidades, também está a fazer um aproveitamento da sua figura enquanto soba para tirar benefícios próprios. Realizar interesses que... de quem está a pagar e a realidade não é. Isso é uma realidade. Eu penso que o Festo colocou bem a questão. Nesse sentido, não precisamos fazer um estudo para perceber, não é? A pertinência atual desta figura. Para depois também encaixar no âmbito da discussão das autarquias e tentar fazer com que, caso ainda tenha a utilidade, eu acho que ainda tem. Tem o seu espaço também, né? Yeah. Seja encaixado bem nesse processo da Mas acha que em termos. Adão, achas que em termos políticos há algum interesse em chamar à colação esta figura do poder tradicional para ocupar o seu papel mesmo no quadro das autarquias? Que nós vamos a olhar para as palestras que têm sido feitas para falar sobre as autarquias. O poder tradicional local nunca é referido, não é? E eu acho que é nesse momento que devemos cada vez mais advogar a entrada da academia, a sociedade civil ativa, para proporcionar o equilíbrio e trazer esses inputs que o processo não está até ali onde está ocorrendo o debate formal, onde estão as pessoas que têm a decisão do processo, fazer chegar essas mensagens. Nós temos dificuldade no país em fazer isso. Atenção, o mais grave, não sei se o Bernardo acompanhou, as obras que estão a ser orientadas. Estão a dizer que não queremos autarquia aqui. Não sei se eu vou fazer isso. Não ouvi. Já ouviste falar? Não. Em Benguela aconteceu. O senhor da Unita denunciou isso. Ah, é? Sim, cada vez que essa história geográfica, não geográfica, as sobras já estão a ser mandatórias dizer que, pá, vocês aqui não aceitam autarquias. Não sabem disso? Não. Infelizmente já está a acontecer. Atenção. Não? Para justificar o territorial. Sim, territorial. Não. Graduado. Para dizer que nós aqui não temos condições, já sobras a se pronunciar nesse termo. Não queremos. Não temos condições, o senhor, secretário da UNITA de Benguela, denunciou isso. A dizer que nós aqui, sobras a dizer que aqui não há condições para ver onde está aqui, no nosso bairro, no nosso município, etc. Agora, se perguntar a essa sobra, quais são os critérios? Para dizer que não gosto. Exatamente. Não vão falar nada, vão se engajar. Poxa, esse caminho, esse caminho. Na verdade, isso é... Então, é para ver que, infelizmente, eu até esqueci-me de referenciar isso. É que isso foi feito na base de uma conferência de uma data. E aqui há coisas que eu fui pulando só. Peço desculpas por isso. Mas a questão que está a colocar agora, pelo menos agora à mesa, sobre os critérios de eleição, não é? Ou definição de quais os municípios que devem usar isso. Já sabemos que... Não. Esquece os critérios. Já estás a discriminar. Não terminei. Está a ser difícil. Bem, para... Sim, porque já eles... Isso já no discurso político já está lá. Querem critérios. E o Conselho da República recomenda que os critérios sejam inclusivos, não é? Sejam inclusivos, não seja porque esse município é o mais desenvolvido ou esse é o menos desenvolvido. Esse tem condições A ou B. Pelo menos são recomendações do Conselho. Pois, mas a grande questão que se levanta, porque de facto não me interessa que existam esses critérios, porque já estamos a partir da base de discriminação, isto não me convém, não espero que alguém me venha apresentar isso, né? Mas estou apenas a tocar nesse assunto, no sentido de que como é que podem, no âmbito exatamente dessa institucionalização do gradualismo geográfico, como é que vão construir esses critérios, portanto, de diferenciação, para dizer este é o primeiro município, se queremos argumentar, se tivermos em consideração esse princípio da inclusão. Isso não estou a perceber. A quando visita? Atenção, não vamos fugir muito para o gradualismo e vamos aqui, porque o tema aqui em causa não é tanto o gradualismo, é algo que está como um som. Mas às vezes a fronteira é tão tela que... Eu sei que a fronteira, exatamente, mas não vamos fugir muito ao... Um dos critérios que foi iniciado pelo Leandro Almeida, quando visitou lá, era o TE, dizendo as despesas e as receitas. Dizendo que, para um ano, ele comparou num certo exercício econômico, para a província de um ano, o único município legível, né, hoje, é o município sede. Passei a autarquia, porque as receitas são maiores do que as despesas. Essa visão que eu tenho. E noutros municípios, é o contrário. Quer dizer que as despesas são maiores que as receitas. E ele foi claro, dizendo assim que, se... Amanhã é a autarquia, o âmbito que estaria, o município do âmbito que estaria. O gradualismo funcional, isso claro que vai existir sempre. Sim. Isso vai existir sempre, o funcional. Agora, se parte já do princípio para chegar, não, mas eu acho que a questão está primeiramente. É de poder. Eu não quero entregar a minha dama, a vender de todos. O grande problema é este. É por isso que nós estamos aqui a transportar isso para a venda. Tu verás, isso aqui é inadiável, a questão do gadolino. É inadiável. Mas a gente vai dar conta. Mas a eleição do município. A eleição do município vai basear-se no voto. Do ano passado. Nos municípios onde o partido teve uma maioria vai ser implementado pelo partido. Mas estamos a começar mal. E o mais grave é que estão a extremar. Estamos a começar mal. Argumentos, eu acho. Só para tapar essa tendência. Só para tirar a pobreza tendência. Os argumentos vão surgindo, mas aquilo que está em crise é essa lógica. Eu não vou, por exemplo, a Viana, não vou eleger a Viana como município de eleição para a autarquia. Porque sei que não é para nem para Coá. Claro. Eu acho que devia se ouvir mais as pessoas. Olha, há um aspecto que... Há um aspecto que é bastante real, né? O país não tem experiência, então cada passo vai ser algo novo, né? Isso é indiscutível. Uma das coisas que seria muito interessante seria olhar essa perspectiva do territorial para os dois cenários que existem, né? O cenário de municípios com alguma economia e municípios sem economia. Seria bom se o mesmo lugar da língua fosse nessa perspectiva. Depois de um período, avaliar, não é? Antes de uma fase posterior, pode-se colocar que não haja um recurso, não sei o que, para implementar em todos os municípios. Mas se usa um critério de trazer municípios que estão bem do ponto de vista da receita e os que estão mal, ou não têm condições, seria bem interessante, depois de um período, antes de passar para uma fase seguinte, caso seja assim, avaliar também como é que as coisas funcionam ali onde não tem muitos recursos e onde... Portanto, acho que temos a oportunidade aqui também de aprender, em vez de seguir só o modelo dos outros, porque tem que ser aqueles que têm recursos, não. Portanto, a questão da simetria é sempre nosso. Uma coisa que o Bernardo disse quando está sua preparação para a nova pessoa, é a questão da discriminação. Já existe. Há município A, do tipo A, hoje. Existe município tipo A, existe município tipo B, existe município tipo C, certo? Sim. Então já existe. Isso é complicado, tu não vais conseguir. Eu pessoalmente sinto que essa gente diz que vamos fazer um debate amplo, vai buscar sensibilidades, saber, etc. Mas já está aí com uma ideia fixa, está a dizer que isso vai ser assim. E tanto é que ele está a dizer um plano de tarefas. O plano de tarefas, na minha opinião, tinha que ser fruto da discussão havida em outra. E depois dizer, pá, em função da discussão que nós tivemos na província tal, na província tal, o plano de progresso não vai começar com Y. Mas não! Ele já tem um plano de tarefas. Então está a dizer que vai ser assim. Já está tudo bem concebido. Isso aqui é só para. Pode dormir? Aqui, Bernardo, uma pergunta. Uma pergunta. O Bernardo trouxe a temática do poder tradicional versus a questão da autarquia local, mas está a olhar o poder tradicional mais nas zonas rurais ou também está a olhar o poder tradicional aqui no casco urbano? Ou é esta a defesa do poder? Assim. Mas no dia a dia, se verifica. Porque estamos a falar da terra. E eu não estou a imaginar alguns sobas que temos aqui com terras do domínio consuetudinário. Não, tem razão. Nós dissemos que a terra aqui, não é, do domínio consuetudinário, da expressão do poder político, não é? Porque há autoridade tradicional, tem território também, não é? Enfim, configura, digamos, aqueles três elementos essenciais para ser uma coisa. Mas o nosso problema é esse que já foi aqui abordado. Porque temos outros sobas que são indicados pela administração. Então, este não tem terra. E muitos, pela experiência que nós temos com as mulheres, muitos desses sobras que são indicados pela administração, não tendo terra, é que estão por detrás de negócios para vender terras também dos outros. É que estão a gerar muito, muito. E eles é que têm mais visibilidade do que aqueles que são da linhagem. Estás a ver? Então, eu estou a ver, de facto, mas para aqueles sobras que têm mesmo território. Para eles, território é expressão de identidade, de memórias coletivas, é um patrimônio histórico ou cultural, cujas terras devem ser, e aliás, tendo em conta o artigo 87 da nossa Constituição, a questão da valorização das identidades locais, nessa senda, eu estou a olhar mais para isso do que para esses sobras aqui, que já não têm terra nenhuma, né? Também não têm mesmo poder. Se calhar, não sei se têm memórias que obtemos do presidente. Ok. Não, mas isso que está a dizer é muito importante. Daí que eu concordo com o Festo, quando disse que seria interessante, em próximas apresentações, o Bernardo trazer, por exemplo, coisas bem, bem específicas. Por exemplo, pode trazer realidades que conheça do interior do país, de sobas que têm um território, exemplos mesmo. O soba tal, na zona X, Y, que tem um território de X, e esse território tem população. Ele pode ser um caso de chudo. Esse soba ajuda a resolver conflitos locais, ajuda a resolver conflitos de terra, tem um papel fundamental. E é isto que vai servir de base para justificar uma maior valorização desta figura do poder tradicional. Isto tem mais peso. Seria evidência, não é? Né? Exato. Temos muitos exemplos desses. Até dos sobras aí da terra. Isto, se fizer isto em próximas apresentações, acho que isso tem um impacto muito grande. Por favor. Eu sou Adriano. Estava a defender o gradualismo. Não. Estava a ensaiar o funcionário. Na verdade, eu estava a dizer. Ouvir mais pessoas. O resto foi argumento. Né? Estava a dizer que nós não temos essa experiência no país. Cada passo é algo novo. Né? Não, então, se agarrar. Então, a figura do poder tradicional. Então, em relação ao poder local, inversos do processo da autarquia, a questão do poder local fica. Não, mas é este mesmo. Mas você estava dentro de coisas. Mas eu acho que a nossa discussão sobre o poder local, o nível, a autarquia e o poder tradicional, ela também passa por fortalecer as instituições do Estado. na minha opinião, quanto mais fortes tiverem a instituição do Estado, mais eles vão perceber que tem que haver devolução do poder. Portanto, a falta de devolução do poder aos cidadãos e ao poder tradicional é reflexo da fragilidade da instituição do Estado. Não só está a defender, está a defender aquilo que o Macri defende, que primeiro devemos passar no processo do reforço da desconcentração. Isto vai necessariamente nos levar a isso. Não, este debate, na verdade, deve-nos remeter para debates mais antigos na esfera da humanidade. Que houve sempre dois pés. Houve sempre alguém que foram os socráticos, que estavam efetivamente comprometidos com a verdade, e sempre houve os sofistas. Gente que efetivamente tem conhecimento, mas intencionalmente subverte a verdade. Eu acho que também isso, da parte do Estado, há essa tendência, muitas das vezes inconsciente, mas a humanidade acompanhou. Quem é sofista? Quem é inconsciente? Por favor. Quem é sofista? É inconsciente. É consciente. Na perspectiva de. Quem é sofista? O sofista, quem são? O Estado. Da humanidade, o Augusto Cury, defende que esses são posturas patológicas. E essa postura de subversão da verdade, essa postura de afastamento... Então, como psiquiatra, então isso já foge da norma. Mas quem é sofista? A minha perspectiva, há uma tendência de quem tem o poder se municiar da ferramenta sofista. Normalmente, os que estão destituídos do poder é que tendem a ter um compromisso com a verdade. Mas é assim que a humanidade nos... Agora, como é que aquele que é sofista, que é socrático, deve fazer valer o seu funcionamento? Efetivamente aprofundando a reflexão. Não se deixando guiar por paixões, por emoções, mas aprofundar a reflexão. E ter também a dimensão da compreensão do outro. Conforme vê, Sócrates tem uma preocupação de compreensão do outro. Jesus Cristo tem uma preocupação de compreensão do outro. Porque a partir da compreensão do outro, que eu ganho capacidade de fazer valer a verdade. Não entrar num debate colérico, num debate emocional. Se vocês verem, eu estou a dar exemplos clássicos. Cláudio Silva, que é um funcionalista que eu estava a acompanhar, ele tem mais ou menos essa postura. Ele se coloca efetivamente a partir da tentativa de compreender o outro para construir o seu argumento. Eu acho que é uma postura acertada. Se mais pessoas comprometidas com a verdade entrarem nessa metodologia, acho que a possibilidade dessa devolução acontecer de forma mais autêntica há de ser mais real. Isso é um elemento da minha posição. O outro, eu acho que Angola, nessa luta de tentar fazer os dois caminhos do direito civil e político, e direito econômico e social, avançou mais no direito civil e político. Nós fomos um bocadinho mais à frente. Então, devemos ter preocupação em tentar equilibrar essa luta em relação aos direitos econômicos e sociais. A dimensão do direito econômico e social não está se colocando em debate. Tanto a tendência de se trazer sempre a questão do direito civil e político, mas a autarquia, o poder local, tem uma dimensão econômica. E, por exemplo, o Dr. Cláudio Silva, eu quero efetivamente me convocar que ele traga a base de dados. Ele diz, por exemplo, as autarquias podem criar mais direitos de educação para o mundo inteiro. Portanto, há que trazer a dimensão econômica para meter mais gente no debate. Porque a gente que não está necessariamente está desinteressada nesse debate, porque tem necessidades muito básicas para atender. Mas quando você começa a dizer que isso vai atender a tua aspiração legítima e econômica que não aconteceu, então nós vamos trazer mais atores para o debate e, sobretudo, atores que tenderão a ter um compromisso com a verdade, não a serem sofistas. Ok, o Nelson trouxe uma outra dimensão do debate, um pouco filosófica também, mas trouxe uma dimensão que tem a ver com... Exato, que é característico, obviamente. Mas trouxe uma dimensão que é a dimensão da compreensão do outro, do alter, como se diz a filosofia. É latim. Exatamente. E esta compreensão do outro nos leva a uma reflexão profunda de voltarmos às nossas tradições e pensar na importância que o poder tradicional tem. E como é que nós estou a dizer nós, enquanto nação, porque eu não estava lá nessa altura, os nossos antepassados e outros compreendiam a importância dessa figura. no sentido de mostrar a relação que existe atualmente entre o novo e o antigo, como é que estamos a valorar e a essa dimensão, como é que estamos a compreender essa dimensão do outro, que é o poder tradicional, da tradição, por exemplo. Será que compreendemos este outro? Porque muitos de nós que nascemos na cidade, estamos aqui, se calhar essa dimensão da compreensão do outro, dessa figura, não temos, não estamos nem aí, não é? Então, ele traz muito bem essa reflexão. Se calhar era importante buscar também isto para trazer às novas gerações qual é a compreensão que devemos ter deste outro, que ele está a chamar outro, que na verdade, vamos dizer, as autoridades tradicionais. Acho que é uma reflexão também que se pode trazer, porque se não compreendermos o outro, se não compreendermos aquilo que são as nossas tradições, que muitas vezes até estamos sem elas, porque hoje em dia estamos a receber tudo. Nós perdemos aquilo que o senhor mesmo disse aí na apresentação, a identidade. Qual é a nossa identidade, afinal, enquanto povo, enquanto nação? Como é que respeitamos os nossos ancestrais, a nossa tradição? Temos isso conosco? Os nossos decisores públicos têm? Se não têm, acha que vão defender essa posição do poder tradicional? Mas esse outro, que o Nelson trouxe. Como é que é o seu nome? Nelson. Nelson trouxe a questão. Essa do respeito pelo outro, isso é brasileiro. E a dimensão econômica. É que eu acho que esta lógica, esta atitude, que os poderes instituídos estão a tomar, tem a ver com todo o modelo económico de base. É que eles ainda não se despiram do sistema de direção, da economia de direção central. Eu acho que o problema assenta de base, vem daí. Da economia. A dimensão materialista. E daí vem a atitude de falta de respeito pelo outro, não ouvir o outro, etc, etc. Agora, nós também temos que fazer o nosso papel, a sociedade civil. E vós sabeis, ou bem, ou melhor do que é, o que as hipóteses da abertura que nós discutimos com governos até há relativamente pouco tempo era diminuta. Felizmente, que nós respiramos outro ar. Mas nós temos que dar passos, temos que queimar etapas. E a sociedade civil tem que se organizar. E organizar e fazer propostas. Temos que dar força às organizações da sociedade civil que temos aqui, aqui é a Verdade, e a Olimpiada e outras. E nós temos que ir para a praça pública e fazer de forma com educação, com respeito, sabendo estar, mas apresentar propostas sem medo. Sem medo. A nossa sociedade civil temos que nos organizar rapidamente e buscar líderes que nos locais próprios tragam debate, apresentem propostas, sugestões aos poderes instituídos, porque eles não estão habituados a ouvir. Eles não estão habituados a ouvir. Infelizmente, e nós vemos isso, é na política, é na economia, que se reflete também em todas as áreas. Em todas as áreas, nós continuamos, né, quem tem os poderes, a recepcionar, a atuar como se numa economia de direção central. A economia de mercado ainda não chegou cá, mas a economia de mercado ainda não chegou ali. As pessoas não sabem o que é funcionar em economia aberta. Temos que ultrapassar essa etapa. Não sei como, pronto, estamos aqui várias pessoas, pronto, nós congregarmos aí reflexões de todos e fazer algumas sugestões aos poderes instituídos está na hora de abrirmos a economia e a sociedade, de dar oportunidade e aceitar as opiniões de todos, porque na diversidade, da diversidade há de sair luz. Mas eu só uma das nossas tragédias, sobretudo no estágio de não atendimento de necessidades básicas, é só ficar pela reflexão. Nós temos que ser homens de opinião e de ação. Não podemos ficar só no estágio da ação. Sim, mas... E que ações, por exemplo, já podem ser ensaiadas? Lei de comissão de moradores. Eu, a partir daquele direito, que eu costumo chamar direito transitório, posso efetivamente desenvolver ações muito concretas na minha comunidade. Portanto, além do compromisso que eu tenho com a palavra, eu tenho que ter um compromisso também com uma materialização dessa ação. E eu penso que é essa fraqueza que temos que superar. Eu, por exemplo, estou a fazer uma coisa muito simples. E amanhã, por acaso, vou ser convidado para... Vou falar em Capuaba. Questiona-me o seguinte. Como é que nós vamos fazer? Nós temos 2 milhões de crianças sem escolaridade. O que está a se dizer. Fora do sistema de ensino. Eu não posso me contentar. Como habitualmente nós fazemos nas ONGs. Aqui estou a falar para os amigos, o Dr. Castro. Nós temos os financiamentos para cobrir salas e dar comida. Eu não posso me contentar em pegar o dinheiro que vem da assistência externa e pagar uma sala e meter as pessoas a comer e falar as palavras mais bonitas, os vocabulários mais bonitos, a semântica mais bela e depois cada um ir para a sua vida. E ninguém se compromete com patavina de ação nenhuma. São 2 milhões de crianças sem estudar. Eu posso dizer, epa, vamos pegar um grupo de pessoas e vai, não vamos acabar com o problema, porque não vamos nunca substituir o Estado, mas eu vou arranjar alternativas de ensino. Enquanto o Estado não toma ação, à medida que nós formos sendo homens de ação e de reflexão, vamos tornar encantadora a nossa comunicação. Aquilo vai ter um encanto que vai ser transcendente às pessoas que convergem conosco na opinião, vai atingir também aqueles que divergem. Esse encanto que nós temos que trazer para o exercício público. E nesta altura nós estamos a desencantar. Para o exercício de cidadania, exatamente. Mas olha, sabes, isso leva algum tempo. Até nós libertarmos as pessoas, ou levarmos as pessoas a libertarem-se e a expressarem-se de forma aberta, sem complexos e não se limitarem a dizer o politicamente correto, isso leva algum tempo. Mas nós, por isso estamos aqui, mas temos que ir à luta. Temos que ir à luta. Mas isso não é imediato, sabes? Não é imediato. Mas o que é que isso tem? Não só traz uma questão. Como é que faz o enquadramento? Eu vou ter que cortar já, porque, bom, algumas vezes estamos a fugir um bocado do tema. As ideias são boas, mas vamos focar o assunto. Já estamos no fim. Obrigado pelas contribuições que cada um trouxe ao debate. Eu vou dar a oportunidade ao Bernardo para ter a última intervenção. E se tiver alguma consideração final para fecharmos o debate. Sim, obrigado. É só agradecer, né, pela mais uma conversa, porque eu acho que é um bom aerópago, como eu dizia, os outros. Nos alimentamos com as ideias, mas por um caso com as críticas, para ver se damos mais um passo em frente. A verdade é que essa discussão sobre autonomia, e aqui nós estamos a dizer que alguns estão, digamos assim, a tornar, a olhar para esse princípio, tendo em conta a visão materialista. A compreensão do outro, esse discurso que traz aqui, e que eu vou inverter, é mais o Estado que tinha de compreender o outro, porque nós é que nos transformamos em reféns, em manipulação desse Estado. Já teria tempo de trabalhar segundo o outro. E é isso que não está a acontecer. Não são iniciativas particulares nossas. Para mim, num império como esse, poderão, como dizia o Sr. Portanto, para mudar isso, é para mal. Portanto, essas, se calhar, através de sistemas de organização social, ou sociedade civil ou outras formas, podemos influenciar, sim. Mas eu acho que o Estado é que tinha mesmo que fazer o bem comum. Isso não o fez. Não o fez. E por isso é que estamos nessa condição. Por isso não olha nem sequer para esse poder tradicional, nem os direitos econômicos, culturais, políticos, de lá, se estão. Não quer saber disso. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Então, o que nós podemos fazer, sim, é exercitar isso, se calhar com alguma comunicação social para tornar isso um pouco mais visível também. E pronto. São discursos e conversas que não terminam hoje. Eu apenas devo agradecer essas reflexões que saíram daqui, devo pedir, portanto, que essas reflexões que saíram daqui sejam partilhadas, né? Cada um na sua área de trabalho. Pode ser que a gente busque mais ideias, né? Também ajuda a sensibilizar outras pessoas para a compreensão desse fenómeno, tendo alguns passos, isso neles passa pela cabeça. Queria dizer obrigado, portanto, por essa oportunidade que me deram. Muito obrigado. Pode só dizer uma última coisa. Sim, sim. Só queria, pessoal, ordenar. Este tema da terra é um tema de identidade. É um tema brasilar, envolvente social. A questão da terra. Terra é vida, é poder, é identidade. É um tema brasilar, qualquer sociedade. É um tema brasilar. E eu termino com uma história. Já ouviste falar no sociólogo Moisés Espírito Santo? Tem um Santos que fala da epistemologia do Sul, não sei se é este não. Não, ele é. O Paulo Sérgio é professor da Faculdade de Ciências. Tem Boa Ventura, para falar. Ah, ok. O Boa Ventura é de Coimbra. E este era de Lisboa, da Faculdade de quê? Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E ele uma vez saiu-se de uma frase que para mim ficou registada para sempre. Que ele, pronto, teve a herança de terras, mas o pai tinha casado em segundas núpcias e tinha dois irmãos, que eram filhos da segunda senhora do pai. E então, ainda estava bem na vida, era professor universitário, a herança dele deixou foram os meios irmãos. Deixou tudo, deu tudo, fosse tudo, sem nada. E uma vez eu fui almoçar com ele em Lisboa, e ele já não ouve o resto da história, não sei, ia dar passo disso muito bem. Eu hoje, se quiser dormir uma sesta, não tenho problema. Eu hoje, se quiser dormir uma cesta à sombra de uma oliveira, não tenho essa coisa. Mas isto é muito sumo. Nunca mais esqueci essa expressão que o homem disse. Sem terra. Sem terra. Não, terra. A terra é poder, é identidade. O homem e a terra e o homem. Não, é um tema fundamental em qualquer sociedade. Pronto, agora filosoficamente podemos ir por aí. Isto é muito, muito okay. Sumo. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom final de semana. A próxima sexta estamos novamente.